Ajustando 0114. O quilo Serra Lima interceptado o localizador. Papai Romeu, quilo Serra Lima, complete final, Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Papai Romeu, quilo Serra Lima. Papai Romeu, quilo Serra Lima, consiga essa torre. Interceptando o localizador, tem intenção de pouso da 117. Cliente, quilo Serra Lima, continue a aproximação, reporte para cancelamento do plano. Lima. Quilo Serra Lima, vai passar o externo, baixar o travado, solicita a modificação da presente. Quilo Serra Lima, plano cancelado aos 3:30, livre a aproximação com curva pela esquerda, iniciando com base pela direita no circuito da pista 17, no corte da terceira milha da pista 17. Gente, chamar na terceira milha o Quilo Serra Lima. Logo 1-6-2-1 para o táxi, também 177, 4 horas de autonomia, alterando o galeão. Táxi CV Índia, ponte perdão no 02-895, 1-0-4, por 1-6-2-1. Táxi CV Índia, ponte perdão 10-895, 1-0-4, 1-6-2-1. Puxa, LM 140, autorizado, puxa por táxi. Mike Bravianque, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, livre final LSG, pista 10 Salvador, reporte estabilizado. Mike Bravianque, descendo para 2.000 pés. 3198, uma milha de duna, completa final, torre 118, decimal 95. 395. 0153. 8, passando o duna, tem um campo à vista, você canal 3. 3198, continua a aproximação, reporte marcador externo. Reparemos, 319. O Quilo Serra Lima está na base pela direita da 17, vai girar final. Serra Lima, está autorizado o pouso na pista 17, vento de 1-10 graus com 09 nós. Ciente, livre pouso, Quilo Serra Lima. Torre Gol 1621, ponto 0 também. Volo 621 no condições de alinhar e decolar sem parada? Ativa, alinhar e decolar sem parada, volo 621. Está autorizado, decolagem da pista 10, vento de 1-10 graus com 1-0 nós. Autorizado alinhar e decolar sem parada, volo 621. Firmo. Siga, Papatango, quilo, Romeu Acho. Índia Bravo? Eu acho que é para acionar, filamento. Livre acionar, chefe para o táxi, que o Romeu acho. Gente, autorizados a presente, seguir direto para o CIE Aeroporto, então Índia Bravo. Reporte tempo de sobrevoo. Não, baixou, travou, tá 3198. Tá 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Porque o Serra Lima no solo, as 440, confirme intenção de parte. Gente, reporte livrando pista, o Quilo Serra Lima. Bianchi, torre 1 no 8, decimal 95. Então, ele abraço controle. Vila Branco, controle. Você já decolou de Serra de Rimar? Gente, mantenha-se atento, temos um tráfego agora no ILS que vai girar base para 107. Se eu faço equipamento no um cheque no equipamento transponder, eu não tenho contato do radar com o seu tráfego. Positivo, acabou de decolar, senhora. Está mantendo... Vai ficar pro direto do seu aeroporto. 435, 921. Mike Lambian, que está na final da 1-0. Da RMA a 300 metros, recebo aqui. Isso, estou indo agora direto para a posição. Outra vez, Salvador, eu vou no 621. No 621, no contato, radar subiu 3600, após 2000 direto Leda, após Leda Bridge. Depois 2000 Leda Bridge, vou no 621. Apatango Juliette, Bravo Delta, controle. 68 milhas Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju 120.3. Olha o Brasil, chame 6140, tá com 30 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. Voz externo devido a uma grande informação à nossa frente. Muito baixa e com bastante chiado, ok? Era 130 a bordo, o Xené 6140. Uma desce para 2000, ajuste no 014, aguarde vetor final para o localizador. Descendo 2000, modo turno, último quadro. Azul 4207, autorizado descida para 3000 pés, ajuste no 014. Quem chamará na final da Amacete? Fazer 5 quilômetros, eu acho. Qual a posição, quilômetro, eu acho? Bom dia, tinha identificação, desça para o 050, chegada Mari. 4-2, chegue crista pela direita e chame solo em 1-2-1-9. 3-2-9-3-2-2. Xené 6140, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, ventre 1-3-0 graus com 1-1 na marcha. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, Xené 6140. Mechanical malfunction that we came back to the gate to resolve, and we want you to hold the flight plan open for us. Hold our flight plan to Miami open for us until we get this problem resolved, please. Luta 3198 na Taxway Alpha. 3198 Alpha Juliette, porta 03. Juliette 03, Luta 3198. Now the magnitude 38, did you copy? 403. 403, aguarde. We had to come back to the gate with a mechanical malfunction that we are currently trying to resolve. Just requesting that you keep our flight plan to Miami open, please. 1-3-0 graus com 1-1-9. Fill up another flight plan, okay? Okay, thank you. Autoridade Salvador, azul 4207, a equipe pessoal desviou à esquerda devido a informações. Possível para o A 200. Gente, Marco Bravianchi, no solo aos 45, autorizado 180 para o parte do Greco. Frequência livre, chama lá. Está reduzindo. Para 3000, autorizado 4400. 240, decolar 245, chame controle em 1995. Esquerda pro 1-160. 1-160, do 5403. Controle o Xané 6-1-40, decolado, cruzando 2300, velho. O Xané 1-40, contato radar na decolagem, subiu 250, perfil Puca, Jamo Aracaju. Puca, Jamo Aracaju, Xané 6-1-40. Autorizado subida até o 250. Mike Bravenck. Salvador, Bandiagua 648, espera acionamento do posição 6. 648, autorizado, puxa para o táxi. Depois espera acionamento, chama para o táxi, agora 64. Estabilizou no localizador 543. 5403 da trip completa final, torre 118.95. 1895, obrigado, 5403. Azul 4207, desça para 2000 pés. Ajuste 1014, iniciando redução 1709. Positivo. PS 2000 pés, reduzindo 170. 10, baixou e travou. Trip 5403, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1 nós. Tá livre pouso na 1-0, trip 5403. O 4207 para o localizador, curve à esquerda para o 155. Esquerda 155 para o localizador, azul 4207. Quilômetro Oscar, decolado 248, deixando o controle em 1-9-35. César 935. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, o número 10, corredora Xé, reporta através do farol da barra. Farol da barra, reporta antes. Pode descer para 1700, azul 4207. Com a capiceira 1-0 para completar a aproximação visual. Afirmativo. Já descida para 1700 pés, check trem, torre 118, decimal 95. 85, uma boa tarde. Tarde. Já 107, prossiga. Salvador, bom dia, azul 4207, uma milha pro estado. Frente azul 4207, continua a aproximação, guarde pro estalete. Ordem está livre, 4207. Da ilha de Itaparica, aguardando para modificação das regras e prosseguir final ILS. Então, pontos PL autorizado, lá chama a torre 1895, 1014, voltímetro no 648. Espera na 0, 2, 4, 5, 0, 5, 6. Trip 5403 no Soma 50, tive visto pela direita, chame Soma em 121 no decimal 9. 121 decimal 9, Trip 5403. Sábado direto em Rimar, o ajuste chama 014, Salvador, reporte visual, local de pouso. Certo, controle 119 decimal 35, cena 5062. 4207, cheque trem. Baixada e travada, azul 4207. Azul 4207, livre pouso, pista 10, vento de vento 110 graus, 119. Positivo, livre pouso, 110 para azul 4207. Azul 5403, deve ser Juliette 43. Pátio 3, 5403. 595 firma 3 folhas, 5062. Controle 119, decimal 35, é ponto puxa. Firmo, e o transponder 5062. 107, modifica a regra do presente para instrumento. Fica a regra do presente para instrumento. Está presente voo Ituna 370, verdes 119. É igual a pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frode. Controle 19, decimal 35, aciona 5061. Volta push, o voo no 09. Salvador, bandeira Golo 648, ponto 09. Golo 648, autorizado DLR manter pistão 0. Mantenha 09, Golo 648. Azul 4207 no solo, aos 53, livre pista pela direita, chame controle solo 121 no decimal 9. Forte Zero, Roger, standby de copy, Olympus, fase Zero. Então, Salvador Azul 4207, ele flota na Alfa. 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Azul 4207. Golf, Clareza 2 em sua transmissão. Se segue no regresso a Salvador na chegada, a mão reporta no ideal de descida. Um abraço, pessoal, com a 148, decolado aos 55, chame o controle 119.35. Será 35648, bom dia. Bom dia, Gol 648, coisa 2000. Gol 648 da Gol, contato radar na decolagem Sudal 370, perfil Pucajama Aracaju. Pucajama Aracaju 370, Gol 648. Dia Bravo, frequência livre. O controle Gol no 561 estabilizou no final do LS. X-ray. Gol no 561, no torre 1895. 95, boa, boa, 95, 61, né? Torre, boa, bom dia, Gol 1561, passando externo, baixada e travada. 1561, tráfego avistado, altímetro 1094, tem livre pouso, pista 10, vento 100, graus com 10 mais. Livre pouso no, na 10, Gol 1561. Controle, eu guardo 107. 107, está autorizado a final ILS que saiu pista no 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 07. Ground. This contact IS room, military and it don't have your DLA, okay? Controle aguarda 07 no localizador. Rádio 107, completa final, torre 118.95. 18.95. So, but here, we did not receive yet, okay? Your DLA. Stand by. 1561 no solo, faz 59, livre pista pela direita, chame controle solo, 121.9. Guarda 07. Você fica perto aí, guarda 07. 07, no localizador, atenção é RDT na BA, procedir para o meu procedimento. Sente o guarda 07. Comando destinado para remetida. Chame para remetida. Chamará o 07. O 61 lembrado. O 1561, livre pista, chame solo, em 1219. Tomás, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 1561, nos livrou na sua escuta, na Fox. 561, sou autorizado, teste via Alfa, me reporta, Juliette. Alfa Repórter Anita Juliette, gol no 561. Ingressa Juliette pro 102. Juliette pro 02, gol no 561. Cuida. Após a remetida, vai a sua intenção é fazer um procedimento de instrumento novamente, é isso? É afirmativo. Ok, sim. Direto, controle 199, decimal 35, oceano 5030. No 685, 3665, vou 648. Ah, correto, eu vi a autonomia. Táxi 8895, vai pra Vieng. Você chega pra torre, vai pra Vieng. Você vai chamar para o táxi, vai pra Vieng. No 79, no bom dia, sendo identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom, fica. Serra Golf, desça para o 050. Cabeça para altitude de tráfego, não temos tráfego de conhecimento do controle dos setores adjacentes, frequência livre. Papa Romeu Zulu, Alfa Juliette, acionado 2000, próxima Feira de Santana, passando 4510. Seu plano de voo? Ciência, arremeta, em frente, suba até 2 mil pés e agora as transferências. Pé, subindo para 2 mil, vai na verdade. Eu não entendi o cotejamento, foi muito baixa a transmissão. É, atendeu que arremeta em frente, subindo para 2 mil pés, guarda 07. Afirmativo, só aguarde transferência, comunicações. 07. Acione 5100, o Zulu Alfa Juliette. Prossiga em condições visuais, subindo para nível 105. Direto Conquista, o Zulu Alfa Juliette. Travianque, autoridade do táxi via Texo e Ótica. Reporte para ingresso na pista. Gente. ONU 62, da presente voo Iduna, desça para 2 mil pés, ajustando 014. 19-35. 19-35-07. Proa do CA Vitor 368 para ILS Whisky. Pelo Guardião 07. Guardião 07, suba para 2.000 pés conforme procedimento de arremetida. O senhor vai seguir como número 7 na aproximação para Salvador. Aguarde para iniciar a espera. 807, já atingi 2.000. 807, curva à esquerda, proa 010. Limite será 10 milhas na proa. Curva à esquerda, confirma a proa? 010, proa 10. Radio. Control 109, that's about 35, reporter to taxi, Olympus 50. 07, suba para 3.000 pés, ajuste 10014. Para 3.000, curvando à esquerda para 010, guarda 07. Web ingresso, tem o porte alinhado e pronto para decolagem. Que vai decolar restrito a 2.000 pés. Livre de decolagem, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Controle guarda 07, atinge 3.000, proa 010. Gente, atinge, mantém, limite mais 2 minutos na proa. Correção, mais 4 minutos na proa, guardião 07. Mais 4 minutos na proa, 07. Firme, chamando Tony. Sentei cidade, clareza 1. Eu não entendi quem chamou a torre. É o voo 1094. Ok, ciente, a linha mantém 10, ainda forma, claro, muito baixa ainda a transmissão, ok? 1094. Mike Bravinha, que decolado aos 10, chama o controle, 1935, ainda restrito 2.000 pés. Mike Bravinha, ciente. Salvador do Mike Bravinhac. Bravinhac, contato radar subal 200, sai da mão. Tem condições de cumprir restrição máxima da carta? E o Mike Bravinhac? Afirmativo, Mike Bravinhac. Gente, Mike Bravinhac, quando pronto, autorizado, voar direto ao Momor. Mike Bravinhac, confirma a mensagem? Oi, direto Momo. Afirmativo, curva na esquerda para Momo. Voo no 791, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Terra Golf, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Negativo, Mike Serra Golf, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Tá livre de decolar? Negativo, gol 1094, mantenha a posição. Mata, gol 1094. Ano 864, desça para o 050. Chegada Mari, redução 2509. O 094 decola restrito a 2.000 pés até a liberação do controle. Autorizado de decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Vento, decola restrito a 2.000, gol 1094. Curve à direita, proa 170. O limite será o que da Mike 080 de Sembra. Região 03, inicia espera da presente posição com curvas pela direita. Inicia a espera com curvas pela direita, guarda 07. Só ouvindo, confirme? No 791, livre desvio, iniciando redução 1809. 1935, 1094. 2, para o localizador direita 070. Ok, pode manter a 060 para o localizador? Ao presente. Do first runway 10. A primeira nave solicitou desvio de formação. Pastor 3-2, livre desvio. And please expedite your taxi and report red on threshold 10, ok? Expedite your taxi now and report red for takeoff. O gol 1094 não pode curvar à esquerda e mantendo 2.000? Guardião 094. Guardião 07, prossiga. Tem esperando o setor, Guardião 07. 5595 acionado com 56 a bordo, 56 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterna Salvador, pronto pro táxi. Autorizado o táxi. E aí, Índia? Pode parar até no 02-895, negão no 014. A Índia, com a torre após a Índia, 102-895. Ponto 0-10. Ajuste agora, 314. 5-5-5. Aproximado. 060, aguardando mais um. Please expedite your tax and report the right to take off. A 2.000, voo no 094. No 094, livre subida, 370. Autorizado 370, voo 1094. Voo 1162, vai descer para 1.700, dá para o ok? Separou no 1.700, no 1.62. Pastor 3.2, desça para o 050. Do Alfa Juliette Recife no 260, alternando 1.288. Juliette. Ainda presente pro Oduna, descendo para 3.014. Duna, 3.014, mais terra gol. Olympus 5-0, clear to take off, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Inicialmente 3.000 pés, em função do seu desvio, você vai seguir a aeronave agora na final da companhia, está agora 12 horas, 5 milhas. 7, Rio de Janeiro, 340, VP Zulu 10, decola pista 10, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 119.35, aciona 5073. 232, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. 864, redução 2209, descendo para 4.014. 1864. 791 da Gol, desça para 2.000 pés, ajuste na 014. Serra Golfo, desça para 2014, da presente Duna. Estabilizou o 1962. 1962, torre 18, decimal 95. 395. É 200, desça para o 050. É 2. Prossiga com a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, vou 1962. O senhor vai segui-lo como número 2, chame agora a torre 1895. Tipo 5595, mantém a posição. A Golf desça para 2.000 pés, sem condições de manter a presente velocidade até o externo. Afirmativa. A gente vai manter a presente velocidade até o externo, aguardando transferência de comunicações para chamar a torre. Golf. Gol 1864, reautorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 014, vetor radar para o sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite será o localizador, iniciando redução 1809. O senhor vai seguir o CIRS na final. Gente, o 864 mantém a proa e desce até 3.000. Torre de Salvador, bom dia, bom 791 no externo, baixado, checado. Bom 791, prossiga com a continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando suas coisas. Clear level 050, turn right to radio 200, linha post 50. 07, prossiga. 07. 10 minutos. Mike Serra Golf, torre 1895. Mike Serra Golf, continue a aproximação, reporte marcador externo. Estou em Salvador do Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, prossiga. A possibilidade do Mike Bravianchi manter 140. O senhor vai coordenar diretamente com o Recife nas frequências zona 2685, alternando no 3365. Bravianchi? Alternando 13365. Bianchi, 12685, 3365. Juchoner 6200, desça para 3000 pés, Juchoner 0114. 3000, 1014, 6200. Gol 1094, chame Recife no 2685, alternando no 3365. Então 07, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o A280, limite serão 10 milhas na proa. Está na retaguarda da, do Max Serra Golf aí no procedimento, atenção aí com alguns pássaros na proximidade do esperado. Confirme, Max Serra Golf. Então, reporte aqui que tem algumas aeronaves a 3, algumas aves a 3 milhas do externo. Gente, Max Serra Golf. Está pronto para decolagem? Mantendo 220, senhorita. Gente, redução 200 nós, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre final LSX e pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 200 nós, no 0 no 4, descendo para 2000, livre o S3, então no 06200. Pastor 32, curve à direita para o vetor radar para o sequenciamento. Curva direita para o A230, o limite é o localizador. 230, limite ao loco, pastor 32. Guardião 07, complete curva à esquerda para o A250, o limite serão 25 milhas na proa. Transponder. 5106-3895. Entre São Paulo, Guarulhos, nível 360, Prisulu 90, Bridge, Prisulu 16, Bravo, Hotel Zulu, Drive, Aeroporto de Caos. Decola da 10, cura direita, da EL, Leida, Bridge, a saída. Controle Salvador 1-9-35, transporte 5106 e o altímetro 0-14. Transporte 395. Tá 3895, alinhamento correto, reporte para funcionamento do espectro. Gente. Localizador, gol 864. 1864, completa final, Torre 118, decimal 95. Foi trânsito. Brasque Luiz, que decolado aos 23, ingresse a perna contra o vento, dá 1-0 e aguarde para cruzar o campo. Seu Brasque Luiz, que acione o transponder 0116. 5595, livre de decolar, vento 120 graus, 102. Já pode chutar. Bateu, Max Serra Golf. Max Serra Golf, check 3? Baixado, travado. O bate 1, pode ser autorizado. Vento 120 graus, 11 nós. Agilizando o táxi, por gentileza, autorizado ingresso, Juliette, segue para a posição 0641. E pouso, 1-7. Max Serra Golf. Torre Salvador, bom dia, voo 864. 864, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Vento 120 graus, 10 mais. 64. Decolado aos 25, chame o controle 119-35. 1935, controle Salvador, 5595. Bravo que Luiz, que façam 360 pela direita. Controle Salvador, muito bom dia, é o TRIP 5595, perfil da DAEL. 5595 da TRIP, contato radar na decolagem, subal 200, perfil DAEL, Leda, Porto Seguro. 2200, sem restrições, da El Leda, Leda Porto Seguro, 5595. Uma centena de graus, 1-0 nós. Ele pouso 864. Elevador, curve à esquerda para o 130. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, reporte estabilizado. Esquerda 130, 2000 pés, 1-0-1-4, reportará estabilizado, pastor 32. Rádio 107, curve à esquerda para o 215, limite localizador. Taxi Golf no Solos 2000, qual estacionamento? Autorizado backtrack, táxi até a bata, na minha escuta, até o corte. Taxi Golf. Quebrado, que o Luiz mantém a linha do litoral, reporte para o cruzamento da cabeceira 28. A 200 do Xaner completa o sinal Torre 18, decimal 95. 295-6200. Ciente, visual autorizado, cruzamento. Tá, final da 28, aguarde transferência. Salvador, Xanai 6200, uma milha do externo. Xanai 6200, continua para a sua ação, agora de picha livre. 6200. Trip 5595, razão de subida. Mantém 1200, senhora. Ok. 1864, no solo 28, velho da Fox, chame solo 21-19. A Fox chama 219, gol 1864. Gráfico Luiz, que chame o controle 119-35. 1935, gráfico Luiz. On the expected frequencies, Tango 108 and Tango 15. Ele Alfa reporta na Juliette, gol 1864. Gravity Luiz, que corredor forte no meu pé, ajuste no 0-3 no Salvador. Guarde 102, desça para 2000 pés ajustado no 0-3, aguarde vetor final para o localizador. Gente, o novo Fito, autoridade táxi, até táxi de papá, é ponte para ingresso na pista. Externo. Afirma, estabilizando o lock, pastor 32. Pastor 32, completa final, torre 118 decimal 95. 118, 95 graus. Salvador, bom dia, pastor 32. Feito para a torre? Pastor 32. Na final 35. O táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, Laxame Torre, 1-1-8-95, ajuste no 0-3, azul 4207, bom voo. Táxi Índia Alfa. Paulo Borro, 1-5-5-6, com a fila para o Galeão. 1-5-5-6, prepare a saída da Eolida da Bridge, aguarde cópia. Da Eolida e após Bridge, aguardando cópia, 1-5-5-6. Tango 1864, autorizado ingresso Juliette, segue para a posição 9 do Pátio 1. Atento ao veículo Follow-me no través do 06. Fique atento no través do 06, vai para o 9, ou no 864. Solo Salvador, atento 191, bom dia. Portal 5, autorização para o Galeão. Está 3191, prepara a saída da Olha da Bridge, aguarde ao segundo pacote. Gol 1556, pronto copy. Pronto copy, é o gol 1556. Gol 1556, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10. Saída da El, Leda Bridge, primeira curva à direita. Via UpZulu 1-0, ex-MAP, direto Luvito, direto Barbacena, após conforme plano de voo. Código 5-1-1-3, frequência do controle 1-9-3-5. Cola sem parada? Só a linha decole sem parada, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós, tráfego passando externo. Decola sem parado, 142. O Castor 32, ciente, continua aproximação, tem uma Embraer 190 da Azul, está iniciando a decolagem imediata, agora de pista livre. Ciente do Azul, Castor 32. Bom, na Alfa. Chané 6200, autorizado passe via Alfa Juliette, posição 4, Pátio 1. Alfa Juliette, Pátio 1, posição 4, 6200. Fã 3191, pronto cópia. Fã 3191, autorizado Galeão, nível de voo 340. Via UpZulu 10, ex-MAP, direto Luvito, direto Babacena, após conforme plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil da El, Leda Bridge, primeira curva à direita, código 5107, controle 119.35. Autorizado da El, Leda 3, 4, 0, decola da El, curva à direita. Ela vai ser da El, Leda Bridge, 5, 7, 8, 10, 8, máximo, ponto roda de volta, 19.5.107. Fechamento correto, reporte para o posicionamento pushback, o TAN 3191. Siga com o meu conflito. Tente o meu Golf Vito. O meu Golf Vito, aguarde a autorização para ingresso Pátio 1. Azul 4207, decolado, Pátio 34, chama o controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, Azul 4207, pode. Castor 32, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 grau e 0 na blanche. Livre pouso, Castor 32. 4207 da Azul, bom dia, contato radar no decolagem subal 340, pés 2000 pés, voo direto Leda, pés Leda Bridge. 2000 pés, Leda Bridge, Azul 4207. Táxi, vai contornar o Pátio 1, seguir o Pátio 3. Tran 3895, aeronave da Avianca está acoplando nesse momento, após coordenando com a equipe solo, autorizado, inicial push, reporte para o TAC.